astros, ele dá o céu. A cada rio, ele dá um leito e um caminho para vida. Eu entrego a Deus, pois o seu filho a entregou por mim. Não me importa onde for, seguirei meu Senhor sobre terra ou mar. Irei em seu querer, encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. A minha vida eu entrego a Deus.